sou não, e o dedo do meio pro cala boca. Sou a fé do abençoado e a força do porra louca. Sou pedaço de pão que entala todo dia. Sou a lata do catador, panela vazia. Eu sou cada letra, cada treta. Sou a pele preta, o sangue da caneta. Eu sou a ironia de sorrir enquanto chora. Já fui a longo prazo, hoje eu sou agora. Eu sou a lágrima no rosto, motor do peito. Sou a coragem de fazer o que tem que ser feito. Eu sou a insônia do problema, o amor do dilema. Eu sou o roubo da cena, a estrofe do poema. Eu sou o que vence e não chega no pódio. Eu sou a inocência criada na dor e o ódio. Sou velho demais pra vida e novo pra morrer. Tenho só uma chance de ser eu, não sendo você. Sou calo nas mãos enquanto você dormia. E pra quem acha difícil, pra nós é mais um dia.